Mega Sonzão Premier Prime, com os DJs Denis Super, Paulo Marito Bense, Léo Premier e Alan Pressão. Já sei como me tirar do seu teatro, com outras mulheres, ao mesmo papo. Vem, vem, vem, seu Prime, você também. O Premier chegou. Novo Premier, agora é Prime. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei só mentiras, o seu teatro com outras mulheres, ao mesmo papo. Já sei só mentiras, o seu teatro com outras mulheres. Betinho estabelece. Já sei só mentiras do seu teatro, com outras mulheres, ao mesmo papo. DJ Paulo Marito Vence, Denis Super, Léo Premier e Alan Pressão. Não me venda uma ilusão. Sabe o que é amar?

botei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala assim. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Deli Super DJ Léo Premier Paulo Marito Benzi e Alan Pressão. Olha quem tá vindo ali. Premier. Olha quem tá vindo ali. Prime. Só as gatas se sinta à vontade no ninho do águia. Junior Vital.

É o novo Premier, o som que representa a Ilha de Mosqueiro. Arreia, o balde, é só comemorar. Avisa lá em casa, não tem hora pra chegar. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Bebo porque sou, papudinho assumido. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Bebo porque sou, papudinho assumido. Se hoje eu vivo, meu amor, eu sei por quê. Premier de Mosqueiro. É tecnomania. DJ Luiz, o poderoso chefão. Este é o Mega Sonzão Premier Prime. Denis Super, DJ Léo Premier, Paulo Marito Bezzi. É tudo na responsa. Eu vou amanhecer, eu vou pagar a conta. Partiu e para si. A Ilha de Mosqueiro é uma das sete maravilhas do estado do Pará, no qual temos orgulho de sermos mosqueirenses e levar o nome desta maravilhosa ilha por onde o Mega Sonzão Premier se apresenta. Não é marcante. E no passado, agora onda, junto e misturado. Não é marcante, e no passado, agora onda, junto e misturado. Não é a lavadeira, e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Não é a lavadeira, e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Fala um fuxico no áudio, o som automotivo 4.0. O carro som do povão, com o DJ N, o Daniel Pressão. É a fuxiqueira, é. Tem o seu Playzone, tem

Sonzão. Sai sem eu dizer. Premier Prime. Prime você também. Quase ninguém vê. Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você. A novinha